dia 35 no 7, direto pelo, desce para 4 mil pés, altímetro 1, 0, 1, 4, 12 no 7. 35 no 7, perdão. Tá, direto pelo, qual altímetro? 4 mil pés. 4 mil pés, desce pelo, tanto aí. Pono 963, passa 180, chama centro, Recife, frequência 133, decimal 25, bom dia. Centro Recife, 133, decimal 25, bom dia. 8 no 1, autorizado sinal LS, reporta estabilizado, clima 2 no 1. Cliente está autorizado INS, reportar estabilizado, clima 8 no 1. Dia 1-4040, ponto de espera no 0 graus. 4040, linha decola no 0, já entrou no 3, 0 graus, com meia dúzia não. A linha decola, 1-4040, 4-0. Rio 98, recebendo o localizador 590. 91 acompanha para o final, chama a Torre 189. Torre 189, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, passa 1900 pés na Arbor. 360, vídeo nosso radar 4040. Salvador 360, Azul 4040. Estabilizado, ILS, pistão 90, trem baixo travado. 19811, tráfego avistado, checa o trem, pistão 0, voo autorizado, metro 1, 3, 0, 130, 89, 1014, Matinho, pouso autorizado. Matinho, tá com pouso autorizado, 1014, corrida 989. 4.000? Autorizado, 2.000 pés, 1014, reporta final. 2.000 pés direto, pelo Zuno, reportará final, só 3.000, no pés direto. Controle Salvador Azul 4040. Prossiga. Possibilidade de voar direto Alerta da presente? Autorizado direto Alerta 4040. Voando Alerta Azul 4040, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Sideral 4970, informação do controle. 4970, Sideral, voa ITAP, acendo identificação, desce até o 050. ITAP, 050, Sideral 4970. Rio 9811 no solo 15, Lívia direita, solo 121, décima 1. Usando o passo trote, 211, pegar. Tem. Solo Salvador, bom dia, 9811, Lisboa, passo trote. Do 4040, chama Recife 288, alterna 2000. 288, 260, azul 4040. Sim. Bom dia, senhor. Até a próxima. 4040. TAM 3890, autorizado decolar 120 graus 08 nosso. Viagem decolada 10, 3890. Vou ver daqui a pouco. Sou de Salvador, TAM 3597, bom dia. TAM 3597, cheque o trem, chame passando Simbra, Airbus da companhia alinhado para decolar. Chamarei passando Simbra, ainda o trem está em cima, já te informo. Passando sim, baixo travado, TAM 3517. 3517, aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda, TAM 3517. Autorizado pouso agora, 120 graus, 079, TAM 3517. Autorizado pouso, TAM 3517. Confirma pro vento, por favor. 120 graus, 079. Obrigado, TAM 3597. TAM 3890, decolou os 21, não chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, TAM 3890. Controle de Salvador, muito bom dia, TAM 3890, perfil Fuca, passa em 500. 3890, sobe 330, sai da Fuca. Viu, sobe ao 330, se possível, a Fuca, senhor. Não tem a via saída 3890. Geral 9970, desce para 2000, 10.014, autorizado ele. Hotel Romeo Golf, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Livre start, chame para ingresso, pista na 7. Livre acionamento, chame pronto para decolagem. Dan 3597, no solo 23, libera direita, solo 121, decimal 9. Autorizado a decolar, 110 grau 089. Dado a minha Estava de Zoma LF, general 9970. Geral chama torre agora 118.95. 18.95, obrigado. 18.95, obrigado. 6890, chama agora Recife no 2685, alterno no 2545. 2085, não copiou alternado, só 39. Alterno no 2545. Obrigado, tá 39. Azul 2710, decolou 27, chama o controle. 120, decimal 8. 208, 2710, graças. Controle Salvador, bom dia. Azul 2710. Bandeira Azul 2710, sabe como foi autorizado? A mensagem não foi entendida, senhor. 2710, modifico para responder para 5531. 5531. Controle Salvador, bom dia, passaria do 2229. 02229, na via chegada Mari, desce até o 050, quando no ponto ideal. Descida para o 050, chegada Mari, passaria do 2229. Lideral 9970, no solo 29, Lívia direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, obrigado. Para a torre. Gente, aguarde para decolar. Romeu, hotel Romeu Golf, decolagem por conta e risco da Enrimar, chame fora do solo. Meu Golf, chame o controle em 120 decimal 8. Chamará controle até o retorno. Até. Controle ao meu até o meu Golf. Prossigo até o meu Golf. Já decolagem em mar para o Whisky 500 pés para sobre a velocidade baixa, sem interferência com a 1-0. Gente, prossiga na escuta e informe chamado para pouso. Até o meu Golf. Formar um estimado para pouso, hotel Romeu Golf. Não tem ainda, mas aproximadamente 50 minutos. Salvador, bom dia, 4201. Espera. Azul 4201, autorizado a decolar, 110 graus, 089. Autorizado a decolagem, Azul 4201. 7049, na via chegada, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. Controle, é o azul 2710, pequeno desvio à direita para formações para o 040 por 50 milhas. Salvador, muito bom dia, janela 625 do ponto de externa 10, pronto. Rafael, bom dia. 4201, bom dia, sobe 340, saída da El Vigilante. 340, nada El, 4201. 27110, seguinte, na proa 40, 50 milhas. Afirma. Salvador, bom dia, boa noite, 65, quanto espera da mulher? Oi, 65, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da mulher. Controle Salvador, na escuta do azul 2710. Prossiga 2710. Estou na esquerda aqui, está com a ação. Aqui por 40 por 50 milhas, copiado. Ah, tá bom então, obrigado. Estarelo 2229, autorizado 2000 pés, livre LS, ajuste no 014, helicóptero 510, próximo à posição do NAC. Destino autorizado a 2000 pés, ajuste no 014, ciente da tráfego idona, passarelo 2229. Oceania 6225, autorizado a decolar, 120 graus, 089. Autorizado a decolar, em dano zero, Oceania 6225. Gol no 885, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, gol no 865. Está desvio pela direita para 220 por aproximadamente 15 milhas, o azul 4201. 201. Oceaner 6225, decolou 38, chame o controle 120 decimal 8. 1208, Oceaner 6235, bom dia, senhor, bom trabalho. Pode voar a morte para 4201? 4201, após desvio, voa Leda. Após desvio, Leda, 4201. Controle Salvador, muito bom dia, Oceaner 6235, decolado, cruza 2300 pés na Arbor. Vou saber 380-6225, de novo. 380 autorizado, 6225. Até o ponto de espera. Ponto de espera, o Xaner 62 ou não? Xaner 62. Bono 865, autorizado decolar, 120 graus, 089. Decolagem do zero, Bono 865. Chanel 6211, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 190, 6211. O 2710 tem condições de voar a posição voar Aracaju? Voar Aracaju. Obrigado. O Xenero 6225 solicita a proa de Elefa, se possível, senhor. Autorizado Elefa, 6225. Elefa, 6225, grato. 865, decolou os 41, chame o controle em 120, decimal 8. 208, bom, 865. 1895, passarelo 2229. 65 sobe 360, via saída da árvore. 360, árvore. No chama agora, Recife no 3325, alterna 1395. Usou 4201 no controle. Prossiga, chama Recife agora, 1-3325, alterna 1395. 3325, 3395, azul 4201 no controle. Sano externo, baixado e travado. Oceaner 6211, autorizado decolar, 10 graus, 089. Livre decolagem da 10, Oceaner 6211. Deixa eu pegar o meu golfo na escuta. Alto de espera, voo 1093. Salvador, passarelo 2229. Passarelo 2229, cheque trem, autorizado pouso, 110 graus, 089. Trem de pouso, baixado e travado, passarelo 2229. Oceaner 6211, decolou os 44, chame o controle em 120, decimal 8. 208. Salvador, bom dia, Chile 6219, Dael. 6211, bom dia, sobe 360, voa Leda. 360, Leda, 6219. Chile 6225, chama Recife agora, 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, vai ser 6225, graças pelo bom trabalho. 0093 autorizada, linha e manter. Sarido 2229, no solo aos 46, libere direita, solo 121, no decimal 9. 319. 49 está autorizado, LS? Autorizado, 2000 pés, LS, se reporta final 1014. 2000 LS, reporta final 1014. Voo 1093, autorizado decolar, 120 graus, 089. Maintain routing shot at runway 10. Aero Doppler 018. Clear to line up and maintain Aero Doppler 083. Line up and maintain 10 Aero Doppler 083. Zero, serviço está encerrado. Sobe até o 190, chama Aracaju no 203. Plim, 120, decimal 8. 208, voo 1093. Diego 1093, arbore transição elétrica, passando 5.600 pés. Bom dia, sobe conforme autorizado, vigilância. Gente, 1093. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Mike Yankee Juliette, está no escuta? Prossiga, Mike Yankee Juliette. Mantém um ponto de espera. Voo 649. 649, chama a torre 118-95, helicóptero próximo a Simbra 510. Ok, torre 1895. Obrigado. 110 degrees 089. Yeah, okay, clear, 085. Torre, bom dia, Gol 1649, final. Gol 1649, continue a aproximação, cheque o trem baixo e travado. Baixou e travou, passando um pouquinho para agora. Europa 083 Airborne at 51, contact Salvador Approach Control to 0.8. Quanto será aí, Palai, pela parte 083? Gol no 649, confirme o trem. Baixou aí, travou, 649. Autorizado pouso, 10 graus, 089. Leio de pouso, 10, gol no 649. 083, outra baixa. Rubber 083, climb to level 400, the other part. The climb is 400, rubber 083. Azul 273, a linha mantém puxando zero. A linha mantém no 0. Salvador, eu passei do I3 request, tem um direito de right to avoid the weather. Bono 649, solo ao 52, direita no 211. Direita 1211, 1649. Corrigindo, Bono 649, 121, decimal 9. 1219, 1219. Azul 2783, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1-0 graus, 8 nós. Decolagem no 0, 093. Pela 6211, Recife 3325, alterna 13395. 3325, 3395, 6201. Europa 083, after deviation, fly to Leda position. Direct to Leda position, obrigado, Europa 083. Yeah. 2783, decolada 54, controle 120, decimal 8. 308, boa. Controle Salvador Azul 2783, bom dia. 23, valeu no 60, sai da rua, vigilante. 0 água. 083 clear to fly to Alepa, to Monte. 082, boa tarde, obrigado, eu passei 83. Europa 083, contact the C-standard frequency 1-3325, Panable 1-3395. 3325, Panable 3395, Europa 083, obrigado. Amador, bom dia, o Azul 4958, informação, ponto. 4958, no ponto ideal, autorizado descida para o nível 050, autorizado para o Itaú.